dia era focado na meta, conquista sem falha. De banda maldade do falso canalha que ilude os otários. A mente é blindada, baseado no fato passado. Raço deixado, ferida aberta, mente alerta na razão dos seus atos. Auto-idolatração, se perde nas perdição. Ostentação faz parte da provação. De passagem, não esquece que o começo tem um fim. Se desmerece, enlouquece, quer falar de mim. Com quem ando, o que faço, meus pensamentos íntimos. Seus pecados pode crer, só Deus tá vendo. Cada um, cada qual faz o seu. Não espere pelos outros, faça a sua, valeu. Pra aquele que só falou, mas não fez nada. Pra aquele que quer fazer minha cabeça e que se acha. Os padrões do consumismo não me arrasta. Eu falo sério, não vou de embala, moda na bala. Pra aquele que só falou, mas não fez nada. Aquele que quer fazer minha cabeça e que se acha. Os padrões do consumismo não me arrasta. Eu falo sério, não vou de embala, moda na bala. Só monstro na fita, milhão na guerrilha. Time nato nas pistas, só os parças quadrilha. Ligeiro no bang, sem pagar simpatia. Ligo chapa no singa, que é só terrorista. Na cena do louco, no B.O. cabuloso. Somente blindada, bang de mafioso. Se tem samba no morro, é só funk nas pistas. Que é rap nervoso, foda-se quem critica. Tô na brisa da rima, na viagem do som. Só calibre pesado, qual que pá conclusão. Os mano tudo acionado, pode pá na função. A banca tá firme, o proceder a milhão. Aliados da sul, poder de expressão. Truco, cheque, mate, ram, satisfação. Poder da sul, aliados de expressão. Pode pá na fita, ram, revolução. Daquele que só falou, mas não fez nada. Daquele que quer fazer minha cabeça e que se acha. Os padrões do consumismo não me arrasta. Eu falo sério, não vou de embala, moda na bala. Daquele que só falou, mas não fez nada. Aquele que quer fazer minha cabeça e que se acha. Os padrões do consumismo não me arrasta. Eu falo sério, não vou de embala, moda na bala. Tá meu colete, minha 9 pra mim, já tá firmão. Não vou me corromper, nem abortar a missão. Estoura as grades, grudo funça, virou rebelião. Só pegar os inimigos, deixa queimar no colchão. Traição, ingratidão, mas fita quer ser perdão. No mundo de hoje é difícil ver compaixão. Cabeça erguida, olhar sincero no aperto de mão. Objetivo dos vagabundos é dominar o mundão. O rap é o hino da quebrada, jamais vai ser embargada. PDE, ADS, a mente é blindada. Firmeza total, aliados da sul, poder de expressão. Heliópolis, Vila Arapuá, São João, clima com Ipá. Pra aquele que só falou, mas não fez nada. Pra aquele que quer fazer minha cabeça e que se acha. Os padrões do consumismo não me arrasta. Eu falo sério, não vou de embala, moda na bala. Pra aquele que só falou, mas não fez nada. Aquele que quer fazer minha cabeça e que se acha. Os padrões do consumismo não me arrasta. Eu falo sério, não vou de embala, moda na bala. E para aqueles que só falaram som no meio da fuça, essa é minha concepção, tá ligado, batuta. Dessa forma muita luta pra tão pouca vitória. Mas jamais desistir aliado, ainda mais agora. Independentemente, blindada não vem que não tem. PDE, satisfação total de estar com vocês. Amor, comprometimento, um com o outro tem que ter. União avassaladora, o chão vai tremer. Ainda bem tamo focado, são vários aliados que não fogem da batalha e mantém o sonho acionado. O estilo é esse calmo, mas nunca jamais parado. Zé Povim que pensou, constatou que estava errado. Pra se manter sempre forte, sem se iludir na cena. Da minha vida deixa eu cuido, eu não nasci pra ser esquema. Certo pelo certo que certo pelo compromisso, muitos nem conhecem a guerra e foram corrompidos. Vem falar pra mim que tô perdendo tempo. Veneno até que pague, nessa porra não me vendo. Guerreiro verdadeiro não vim pra ser simpático. Na fé revestido sem ter chapa de aço. Nós chega com os malote, com o estilo que bate forte. Da guerrilha urbana sem pagar de super-homem. Os forte correm nobre, dos plano audacioso. O que cê quer pra nós, nós te desejo em dobro. Resistente na corrente, sem colete, a prova de bala. Os maloqueiros aqui tem a mente blindada. Persistente na corrente, sem colete, a prova de bala. Que os maloqueiros aqui tão com a mente blindada. Pra aquele que só falou, mas não fez nada. Pra aquele que quer fazer minha cabeça e que se acha. Os padrões do consumismo não me arrasta. Eu falo sério, não vou de embala, moda na bala.